Sem restrições, voo 9888. Estabilizado no localizador da 10, já com a pista vista. Voo Chanel 6224. Pelo 224 na final, checa 3, 2, 1, 1, 8, 9, 5. Torre agora em 118, decimal 95. Muito boa noite, até daqui a pouco. Voo Chanel 6224. Salvador, muito boa noite, o Chanel 6224, passou de cena, vai chegar. C224, Chanel livre pouso no 70 graus, 049. Livre pouso na 10, o Chanel 6224. Alô Azul 424980. Para o táxi temos 78 a bordo, autonomia de 0350, alterna Maceió. Yes. Yes, vai estabilizado, obrigado, 888. Ajustado 9096, direita Índia, chamador 1894980. Oceano 6313 passou o nível 150, chame Recife 125, ora. 1253, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, Azul 4980, ponto de espera, da 10, pronto. Azul 4980, linha mantém, 10. A linha aí mantém, 10, 4980. O Xena 6224, sala 57, libera direita, 1211, pode livrar. Liberando na Fox, 211 na porta, trocou o Xena 6224. Chanel 6224, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 53, janela 62, 24. Pronto, 9049, eu tivesse. Azul 4980, decolagem autorizada, 160 graus, 0619. Iniciando decolagem 9049, 4980. 95. 95, obrigado. Bom, 82, boa noite. Boa noite, bom 882 na final da 10. Uma triple 8, boa noite, continua aproximação, aguardando a pista livre. A escuta 882. Zona 38, livre pouso no 0, vento no 60 graus, 0619, cheque o trem. Baixou e travou, livre pouso no 0, bom, 882. Azul 4980, decolou 0100, chama o controle, 12080, bom voo. 12080, controle, 4980, boa. Controle Salvador, azul 4980, boa, saída PUCA. Azul 4980 é o controle, está em contato. Radar, prossiga como autorizado. Ok, entendeu, sobe via PUCA, 4980. Azul 4980 está passando 2010, vamos encurtar essa trajetória. Não copiou, azul 4980. Problema não, eu repito. O senhor passou 2000 e a gente vai encurtar essa trajetória, confirma. Positivo, 4980. Direto Romeu Fox 018. Ciente, 4980, Romeu Fox Trot 018 direto. Obrigado. Ok, pronto para cópia. Com a informação alfa. Ciência 3305, mantenha a escuta agora, Gol. Aguardando, 305 da frente. 18, sala 03, libera a direita, no 211. Direita, 211, 82. Dona Tripo, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Salvador, boa noite. Azul 4, Costa Azul 5001, informação Alfa. Tem que preparar a Delta 001 na guarda-copia. Estabilizou no ILS 1970. O 970 da Fidalcha. 1189. Corre, Salvador, gol. 1970 final. Gol 970, boa noite. Continua a aproximação, agora autorização de pouso. Continua a aproximação. Azul 4980. Azul 1-0, chame Recife, 125-45. 1-2-5-4-5, azul 4980, obrigado. Controle, boa, gol 1-1-7-0, é o controle de Salvador, vamos encurtar a trajetória. Ajuste no 0-6, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. Maravilha, Duna na proa, 4000-1-0-1-6. Runa 970, cheque o trem, pouso autorizado, 160 graus, 059. Sempre pouso, gol, 1970. Escuta. Autorizado Recife 330, rota conforme plano. Separo no zero, primeira curva esquerda, descida subida Pocajamo, transição Caju, 5134 transponder, controle 120.8. A subida e o transponder, gentileza. Subida a Pocajamo, transição Caju e o transponder 5134. São 330 para Recife, decola da 10, curva esquerda, Pocajamo, transição Caju. O controle é 208 e o transponder é 5124. 3305. Transponder é 5134. 5134, 3305. 05 portão, chama quando for, posicionar. Obrigado, camarada. Azul 5001 na escuta. Pronto, 4501. Guarulhos, 360, rota via Pizulu 10. Decola 10, primeira curva direita, descida Cidadão, Leda, Mótiva. 5136, transponder, controle 120.8. Autorizado, Guarulhos, 360, primeira da via Pizulu 10, rota via Leda, Mótiva. 5136, transponder, controle 120, decimal 8, azul, 5001. Portal 9, time quando pronto, posicionar. Boa, Jota. Bem-vindo, Alfa, Juliette, reporte. Portão, Alfa, reporte no Juliette, 1970. Alfa, Juliette. Avisado, chame táxi 3305. Para Maná, obrigado, 3305. O 3178 está passando boi pé, Bacessa, sem restrições para 2000. 2000 para 4959. Transcópia. 959, transcópia. Transcópia. 3 ADL, 140, plano Yankee, conforme. Golf 677 a aeroguia. Decolando fechando 0. Primeira curva à direita. Descida subida coral. Assinado código 02. 73, controle operador 120.8. Autorizado Ilhão, 140 Golf 677 Coral, decola da 1.0 direita, 0273, controle 208, 4959. Correto, sendo ponto ponto para o pushback também. Chamando. O 970, portão 4, tô com o TAM no pushback, tá ingressando no 43, reporte condições, ingresso Juliette até o portão 4. Paquistão 3305, a bordo nós temos 121, autonomia de 3 horas alternando na Delta. 3305, táxi autorizado até o ponto de espera do 10, via táxi Índia. No ponto de espera com a torre indo no 8.95, o ajuste no 08 com voo. Confirma o ajuste no 08? Desculpa, 10 no meio o ajuste. 10 no meio, ciente, ponto de espera 1895, bom trabalho. Comente. Boa noite, Papão Romeu Bravo, Vitor Tango, centro da Bravo, para a direção do Bernal. Papão Romeu Bravo, Vitor Tango, é o controle Salvador, transporte em terra. Negativo, regresso, capitão, Bravo, Vitor Tango. Ciente, voo e Duna, desça para 4.000, ajuste no 0 no meio. Ciente, você é Duna, Bravo, Vitor Tango. O 970, 4 milhas para o externo, cheque o trem, torre 11895. Boa. No 3178, estão autorizando ILS. Autorizado, rapaz, autorizado, 3178. Gol 1723, sem restrições para 2000. 2000 pés, 1723. Proscópio azul? Pronto, pode. Cruzado por seguro, 180, Golfo 677, Aerovia, decola no 0, primeira curva direita. Perfil da subida coral, aciona o código 0275, controle 120.8. Correto, sendo quando estão a pressionar. 2374. Livre povo, baixar travado, 9-0. Portão, 4959 no 43 autorizado, sem táxi. autorizado. Quatro nove, diga. São 3178 em aproximação, chega o trem, chame torre, 11895. 1895, boa noite, seu amor, tem vindo. Boa. Sou 1723, livre e aliás. Livre e aliás, bom, 723. 2-1, Ono, obrigado. Salvador, 103-178, estabilizado, você escuta? 103-178, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Fazendo pista livre, 3-178. Tá 3-3-0-5, vento na 60 graus, 07 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 1-0, 3-3-0-5. Falou, Uno 1-1-7-0, levando. Boa noite, bem-vindo, 1-1-7-0. Taxi Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, reporte Santa Juliette, 1-1-7-0. Porra, meu bravo, Vitor Sávola, desça para 2 mil pés, está agora 25 milhas para a duna, está autorizada a aproximação, ILS. 102 mil, autorizado a aproximação, ILS, graças a Deus. 3305, decolagem 22, chama o controle, 9080, bom voo. 9080, obrigado. Torre Salvador, tá 3305. Tá 3305, este é o controle Salvador. Está em contato o radar, suba sem restrições. Ao passar 2 mil pés, voar direto para o Romeu Fox 018. Gente, passa 2 mil, Romeu Fox 018, tá 3305, obrigado. Eu tinha anotado aqui desde a hora que você pousou. Eu sabia, mestre, é contigo mesmo. Muito obrigado, meu irmão. Horas ao centro, Salvador, para o táxi. 959, aprovado o táxi. Até o ponto de espera via Índia. Observa um tráfego da Gol que encaixa no grande pátio. Após, pode prosseguir. Índia, até o ponto de espera da 10. Lá com a torre 1895, ajuste 1016. O 1970, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, o 1970. E o 1-1-8-9-5. 1895, boa. Boa. Em Salvador, bom, 723 no ILS. Sete, dois, três, boa noite, continua a aproximação, agora autorização de pouso. 23. 304, assim que o tráfego acompanha a retaguarda do migrata, pode dar início e chame o táxi. Salas 24, direito, no 219. 219, boa. Boa noite, bem-vindo, Alfa, repórter, Santa Juliette. próxima repórter de Santa Inglaterra. Nós temos dois galeões, só no suporte, SP da El. Goma 723, cheque o trem, livre pouso, vento na 60 graus, 079. Livre pouso, Goma 723. Com nota de 2 já aprovado 340, aceita? Aprovado Galeão 340, rota de ar previsto 50. Decola no zero, primeira curva direita, perfil da subida da El Leda Bilev, a onde intercepta a aerovista conforme o plano. Vitória, CT Charlie Papa Oscar, após conforme o plano. 5141, transponder, controle 120.8. Afirmativo, chama 143 quando pronto posicionar. Fez 178 após ingresso a Juliette, portão 62. Ingresso 62, autorizado, já fez. Seu Cedinho, a causa, estou com o tráfego azul, já está quase pronto. Após o tráfego, a gente coordena o seu início. Azul 4959, boa noite, a linha e mantenha no zero. Voo na 723, na sala 28, direito no 211. Direita 2, dono 1, 97, 2. Controle o Bravo cortado. Diga. Ah, enquanto os usuários estão aqui, eu vou uma comprova da rotatória para o posto da 17. Positivo, está autorizado para seguir. Certo. Agora na Alfa. 723, bem-vindo. Boa noite, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 9723. Puxa, direcionamento azul, 5001. Aguarde, 5001 no minuto. Qual é a peça? Chame Recife, 12545, câmbio. Mestre, muito obrigado, 2545, uma boa noite, uma excelente final de semana. Muito grato, um grande abraço, bom voo. Obrigado. 5, ajustado em 2016, bom voo. Uno, 1895, bravo, vez ou não? 1295, bravo, vez ou não? Bravo, vez ou não, voo. Bravo, vez ou não, boa noite, prossiga. Bravo, vez ou não, de rotatória, já fiz algo com o campo. Azul 5001, portão 9, autorizado, sem ataque. Autorizado, sem ataque, 5001. Autor de Salvador, boa noite, 5002, meu jogo, informação brava. O senhor 6212 é o controle Salvador. O 7 do Galeão. Tom Jobim, vamos encurtar essa trajetória, viu? 6212. Ajuste no 096, desça para 4000 e vou ir direto do Duna para ali. 4000, direto do Duna, o treinador 12, direto do Duna. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959. Quanto 959, controle, boa noite, contato radar, após 2000, direto e Leos. 2000, direto e Leos, 4959 Azul. 210 Aracaju, só um minuto, subida Pucca. Pucca, aguardando 210, chinelinha 224. Gol no 723, observando o tráfego azul, o táxi, após Juliette, ponto 7. Rosa azul, Juliette, ponto 7, no 723. Boa noite, Rio 9800 para autorização sempre da Brasil. Nome da autorização, Rio. Nível 400 já aprovado. Seguida Guarulhos. Perfil será Dael Leda. Bidev. Da Leda Bidev. Perfil. Nome da autorização. Aguardando. Para o táxi azul 5001, 109 a bordo, 4 horas e 10, alternando Ribeirão Preto. T40 Ribeirão e 109, o 5001. Autorizado o táxi via parte principal Índia até o ponto de espera do 10. No ponto de espera com a torre 1895, ajuste 1016 e bom voo. Autorizado o táxi. Considera 118, sinal 95, azul 5001. 0079. Aracaju, 210 aprovado. Decola 10, primeira curva esquerda. Daqui na subida Pucajão, após o Aracaju. 5142, transponder, controle 20.8. 0210 Aracaju, decola 10, primeira escova esquerda, Pucajamo, Aracaju. 5142 do transfone e o controle 128. Correto, você está no ponto 3, o 5972, autorizado o táxi, segue o tráfego azul até o ponto de espera do 10 via Índia. Lá a torre 1295, 1016, ajuste, bom voo. Só um lembrar a habitação, Gustavo Alves 34, Vex Trek autorizado, reporta pista livre para Bata. Itália Papa Oscar, conforme o plano. Decola 10, primeira curva direita, no perfil da subida da El, Leda e Deve, ao terceiro aerovia. 5146, código transponder, com folha PL 120.8. Autorizado 400, terceira vez, após a decolagem direita da El, Leda e Deve. Recordem-se que se para Vitória, Campos, no bairro Pano, código 5146, controle saída 120.8. Rio, 9800. Correto, Rio. Parte 3, eu quando pronto, para o pushback também. Camará. Mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, 0001. Azul 2764, decolou de 35, chamou controle no 2060. 2080, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 2774, decolado, perfil da Coral. Azul 2774 é o controle, está em contato com o radar, suba sem restrições, após 2000, voa direto Coral. Ok, sem restrições para 180, após 2000, direto Coral, 2774. Boa noite. Dispara Duna, livre ILS. Livre ILS, aprovado, minha 34, tá? Azul 5001, decolagem autorizada, 150 graus, 07 nós. Livre decolagem azul 5001. Mantém, Rio 5972. O azul 5001 decolou. Acho 40, chama o controle no 2080. 2080, azul 5001. Controle Salvador Azul 5001, decolagem da El 1100 agora. Azul 5001 é o controle, contato radar. Após 2000, curvar à direita, voa lida após leda mótima. Sem restrições. 2000, leda após leda mótima, sem restrições. Azul 5001. Controle, boa noite, boa noite, meu amigo. 1868 Salvador, meu cordial. Ajuste 1096, desça para 5000 pés. Eu vou ir direto do Duna para o ILS. 5000 Duna 1016, 1868. Positivo, livre. Obrigado. 2, estabilizou? Estabilizado, chefe, na 2. Cheque o trem, torre 1895. 295, boa noite, velho. Boa. 295, cara, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite. 162. 1-2, uma vida de chá. Xanamé 2, 1-2, boa noite. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Fazendo pista livre, na 2-2. 68, desça para 2000, sem restrições. 2000, sem restrições, 8000. Rio 5972, decolou os 44, chama o controle no 2070. 12080? Afirma. Obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Rio 5972. Rio 5972 é o controle. Está em contato, radar, tudo sem restrições. Ciente. Azul 5001, qual a razão de subir? Azul 5001, Salvador. Na escuta, Azul 5001. Qual a razão do serviço que está empregado? 2000. O Azul 5001, eu vou direto pro base. Desculpa, é direto pro base do Azul 5001? Está desculpada, afirmo. O base Azul 5001. É 224, boa noite, ali mantenha na zero. Ali mantenha na zero, aqui na 6212, sala 46, libera a direita, chama sala 1211. Sala 2111, chama 2211. Quiete. 3600, passou Boipeba, desça para 2000. Para 2000, 3600. 1868, está autorizada a aproximação ILS. Autorizado, 5001, chame Recife, 1251. 251, Azul 5001, boa noite. Boa. Controle Salvador, o passageiro 2224, boa noite. Sorriso 2224, meu cordial. Fui direto Duna, ajuste no 096, quando estiver pronto, 4000 autorizado. Boa noite também, controle. 4000 pés, controle Duna, já vai entrar no 190-090. Sempre da informação, bravo. Passageiro 2224. Positivo. Azul 4959. Está agora meia dúzia de milhas para livrar nossa área de responsabilidade. Vamos encerrar o serviço radar. Chame Ilhéus 1201 e boa viagem. Salvador, desça para 5000, ajuste no 096, chegando 5000, no 0, confirmando aí a necessidade da manutenção da proa 050, aproximadamente 20 milhas aí de transformação. Ok, vai evitar formações, velocidade 250 nós, número 4, para pousar em Salvador. Número 4, 250 nós, no 098. Na 6224, passando 2.200 pés. Pelo 6224, controle, contato radar. Luciano 6224, direto Aracaju. Pra onde Aracaju? Obrigado, Luciano 6224. Rio 9180 para o pushback, acionar dentro. Autorizado Rio, Xantax. Rio 5972, chame Recife 1251. Poderia confirmar? Temo. Rio 5972, chame Recife 1251. 251, chamará 5972, na boa noite. Detonação para o sequenciamento. Esquerda proa 010. Em caso de falha de comunicações, voe para Simbra, a magnética é a 080. Ok, comanda esquerda 010. Emite a 080 Simbra. Caso pare, voo 1098. Voo 1868, capizado. 868 na final, cheque o trem, torre 11895. 1895, obrigado, até mais. É. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 68, capizado dele, é 50. Boa noite, 68, continua a aproximação, repasse baixo travado. Já que vai baixar o travado, visual com 10. Ok, livre pouso, no 60 graus, 0619. Livre pouso no 0, com 1868. Do terça, sem restrições para 2000. Afirmativo, autorizado para 2000 pés, passagem de 2224, sem restrições. Demanda descida para o 098, 050, né? 5000 pés com ajuste no 096. 5000, 1016. O 3300 faz um pequeno desvio esquerda pro 040, é por 3 a 4 meses. Tietchan.